Posse, revivendo o passado. Quando estou perto de você, não tenho medo de dizer que eu sou mais forte que o mar. Sou bem maior que o luar. Eu sou até maior que Deus. E bem maior que Deus eu sou. Maior que Deus só em pecados, porque Deus nunca pecou. Porque Deus nunca pecou. E se algum dia eu tiver que o mundo todo enfrentar, nada vai me fazer temer quando estou perto de você. Eu sou até maior que Deus. E bem maior que Deus eu sou. Maior que Deus só em pecados, porque Deus nunca pecou. Porque Deus nunca pecou. Eu sei que vão me condenar pelo meu modo de falar, pelo meu jeito de dizer o amor que eu sinto por você. Mas o Senhor me entendeu. Sabe que eu sou pecador. Maior que Deus só em pecado, porque Deus nunca pecou. Porque Deus nunca pecou. Deus nunca pecou. Porque Deus nunca pecou. Porque Deus nunca pecou. Deus nunca pecou, porque Deus nunca pecou, porque Deus nunca pecou.